as batidas, trilha sonora, marginal, SP, madrugada fora. Só no vai e vem, a noite não para. Aqui ninguém dorme, os bico fica de cara. Negolelo na função, atividade total. Vagabundo nato no papel principal. Não me apaixono, não me amarro, porém meu grande amor é pelas notas de 100. Tem uma par de gente que falta com a verdade e diz que o dinheiro não traz felicidade. Tá bom então, me mostra quem anda sem ele e que vive bem. No mundo cruel, surge capitalista, influenciado por novela e revista. Não quer amor, quer muito mais. Sua alma na conta, 1 milhão de reais. Não sonham mais com um princípio encantado. As emoções elas deixaram de lado. Os sentimentos se perderam no tempo. É só relaxar e curtir o momento. Na balada, Lacoste, Armani, no pulso um Bugatti. No pé, Nike Wear, vermelho Ferrari. Tô pronto pra noite, a caminho da rua. Guiado, seduzido pelo brilho da lua. Preto, suspeito, magrelo e careca. Numa Audi branca, pela fricaneca. Suave na pista, vendo a paisagem. As naves à vista, parece miragem. Os picos, as mina, o grave do som. A brisa da night, luzes de neon. Status, luxúria e muito glamour. Nos alto-falantes, Tupac Shakur. Quebrada de pleiba, se rende ao gueto. Festa de branco, música de preto. Os boy quer morrer, não aguenta da guela. Não aceita perder pra ninguém de favela. Nós toma de assalto, transforma o ambiente. E o grau das ideias deixa o clima mais quente. A noite é feita pra se curtir, pra dançar, namorar e se distrair. Vou me jogar